Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta. De quando recebia o e-mail bem na mesma hora. Hoje é só o e tchau. E fica com Deus. E de vez em quando um boa noite. E sentimento seu nenhum. Te amo e você beijo. E lembra a gente no começo. Na minha língua dando voltas no seu beijo. E sentimento seu nenhum. Te amo e você beijo. E lembra a gente no começo. Na minha língua dando voltas no seu beijo. Falta ser como era. Volta a ser como era antes. Que eu deixo, que eu deixo. Pirata CDs, Portal Mix 3.0, meu parceiro Raimundo Mix. Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta. De quando recebia o e-mail bem na mesma hora. Hoje é só e tchau. E fica com Deus. E de vez em quando um boa noite. Sentimento seu nenhum. Te amo e você beijo. Sentimento seu nenhum. Te amo e você beijo. E lembra a gente no começo. A minha língua dando voltas no seu beijo. Volta a ser como era antes. Que eu deixo, que eu deixo. E volta a ser como era antes. Que eu deixo, que eu deixo. Silva Neto Arcanjo.